André Cervejas, o Mural de Ibicoara. Bora cantar assim, ó. A gente tinha combinado que já tava tudo errado, que não dava mais. Marcamos um ponto final, mas afinal é sempre igual, você quer voltar atrás. Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar. E como é que eu largo dela? E a gente fez amor, oh, oh, oh. Era pra terminar, que disse que eu consigo. E a gente fez amor, oh, oh, oh. Como se fosse o último pedido. Que a gente fez amor, oh, oh, oh. Era pra terminar, que disse que eu consigo. Que a gente fez amor, oh, oh, oh. Como se fosse o último pedido. Perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar. E como é que eu largo dela? Opa, menino! Se aqui o Lemos ao vivo, arrocha. Sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar. E como é que eu largo dela? Que a gente fez amor, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? Que a gente fez amor, oh, oh, oh. Como se fosse o último pedido. Que a gente fez amor, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? Que a gente fez amor, oh, oh, oh. Como se fosse o último pedido. Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar. E como é que eu largo dela? Volta pra descer, menino!